em sinal de arrependimento, não rasgue as vossas vestes. Rasgue o vosso coração diante de Deus nesta noite. Se entregue por completo. Se esvazie de si mesmo. E dê o seu melhor. Decidi me humilhar, fazer o que ninguém nunca fez, o meu perfume derramar aos teus pés. Chegar aonde ninguém nunca foi, eu decidi estar aonde poucos vão. Muitos querem teus olhares, mas eu quero os teus pés. Decidi quebrar meu vaso e te dar o melhor de mim. Se o perfume do vaso for tão caro, ainda é muito. Morning. nesta noite diz: e te dá o melhor. E se o perfume do vaso for tão caro, ainda é muito pouco diante daquilo que o Senhor merece, diante daquilo que o Senhor é digno.